braço do animal. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. DJ do American Pie, juntamente com o Brian. Obrigado, valeu! Dia 9, lá no aniversário, dá pra casa! No reisado, na ciranda. Olha quem tá aqui do meu lado esquerdo, Alan! Os caceteiros! Meu boi mumbá. E vou fazer uma cirina. Casa grande, senzala, alto da... Alô, velho, vestido do Murini! Ariano, sua... Obrigado, garoto! Cabral. São Joe tem que dessa vida. Trilho, cantão e fogo, padim, cício e lampião. Banda, cabaçal, novena e renovação. Espinho e fulô, cante lá que eu canto cá. Patativa do Açaré, cavalhada, candomblé. Cantoria cavalhada, fandango marujada, forró e axé. Pega a canta agora e dança essa aqui, ó. Ah, aquela sequência.